Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Seguramente quien era un adolescente en Brasil en los años 60 se acordará de este sonido del órgano Hammond, que fue parte de la banda sonora de las matinés danzantes. Quiero que va todo pro inferno, en la versión instrumental de Lafayette y su conjunto. El tema pertenece a Roberto y a Erasmo Carlos. Es un tema emblemático de una época y de una corriente musical que surgió en Río de Janeiro, conocida como A Jovem Guarda, en la década de los 60. El tecladista Lafayette Coelho, que ayudó a crear ese movimiento y grabó los discos más importantes de la Jovem Guarda, falleció el 31 de marzo pasado a los 79 años. Tocó su órgano Hammond en más de 50 discos con nombres como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys y Sergio Reis, entre muchos otros. Acompañó también a algunos artistas internacionales como Neil Sedaka y Jimmy Cliff en tournés por Brasil. Seguimos en Contacto Brasil con más canciones que fueron grandes éxitos en radios de Brasil en diversas

está. Vai prosseguir. Vai prosseguir, vai dar pra lá, céu azul, onde eu não sei. Lá onde a lei seja o amor. Seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abre a porta, apareci. A mais bonita, naquele instante, me convenci o bom da vida. Vai prosseguir, vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei. Lá onde a lei seja o amor. E usufruir do bem, do bom e do melhor, seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abre a porta, apareci. A vida, é a vida assim.

Um homem bonito assim, o que quer de mim? O que ele fará comigo? Um homem bonito, que planos, o que Deus me deu? E o que ele fará com os seus braços de amansar desejos? Boca de beijo, corpo de tocar, meu coração muito tonto quer sair de mim. Olhos fechando meus gelos, bem que o meu corpo já me mostrava tentação das mais safadas, sem dor, sem penar. Meu Deus, Ave Maria, se ele não é um dos seus, ninguém mais seria. Ninguém mais seria. Fechando os meus zelos, bem que o meu corpo já me mostrava conclusão das mais safadas, sem dor, sem penar. Esto es Contacto Brasil. Los temas que oímos son los siguientes: Baby, interpretado por Gal Costa, el tema pertenece a Caetano Veloso. Enseguida oímos Abrí a Porta, una composición de Gilberto Gil y Dominguinhos en la versión de la banda Accord du Son. Chin Maya interpretando su composición Primavera. Enseguida oímos Depois dos Temporais, interpretado por Iván Lins, el tema pertenece a Iván Lins y Vitor Martins,